Olha a mensagem que chegou, um coração vermelho e um oi amor. Logo agora que eu tava te esquecendo, você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo. Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada. Aí cê vem com esse beijo das galáxias.